Bom, estamos aqui com o Lenine, aqui a Rádio Gaivota FM, com um imenso prazer, grande músico. Prazer meu. E que faz essa mistura, eu acho que a coisa mais moderna que tem no Brasil atualmente é essa mistura de folk com rock, com... Não é a minha opinião só não, é da galera. Não, eu me contento em fazer música. É, sem a necessidade de adjetivar o que eu faço. É, bom, a gente faço música. E foi sempre assim. E mais do que fazer música, eu faço canções, né? Eu sou um fazedor de canções. Porque aí fica emocional, né? Não fica aquela coisa... É, eu diria, fica autoral, né? Tem a ver do... Eu só canto o que eu componho, mas eu só canto mais ou menos 50% do que eu componho. Então, antes de qualquer coisa, eu sou compositor. E parte do que eu componho, eu não me sinto capaz de você passa pra de frente. Não, eu já faço pra outros. Já pensando na pessoa. Lógico. Na maioria das vezes, né? Eu fui, ao longo do tempo, adquirindo meio que uma cadeira cativa no trabalho de alguns intérpretes. Ele já espera, deixa seu lugarzinho ali. Como Elba me deu uma cadeira cativa praticamente em toda a carreira dela, assim, a partir do segundo, terceiro disco. Não só para mim, mas um grupo de compositores, né? Um grupo do qual eu me incluo, mas que nesse universo da música nordestina foi uma cadeira cativa que ela deu e uma sobrevivência para muita gente, né? Sim. E eu, como fui exercitando essa coisa de compor, sempre acreditei que não existe um estilo, não deve existir. A gente tem que procurar usar todas as ferramentas em benefício da expressão. O caminho não importa muito, o chegar é que é mais importante. Então é isso que eu tenho feito ao longo desses anos, composição. Bacana. Mas eu particularmente sou baterista, né? Uhum. Sou meio de rock, né? Eu tô bem, velho. Você também, tá? Isso que eu ia falar. Aquele ao vivo seu é fantástico. Eu sou o Zeppelin, cara. Zeppelin e Police são meus Beatles. Meus Beatles são um mix de Zeppelin com Police. Então acho que esses dois foram meio que um norte. Um norte, mim. Né? Eu, quando queria fazer música, eu queria fazer rock, cara. Eu acho que não, eu tô fazendo, cara. E o que eu acho incrível, que eu te falei que era assim, meio moderno, acho legal, porque essa coisa do folk, ele tem aquela linguagem. E você pegou aquela linguagem do folk e botou no rock, né? Ficou muito interessante isso. Eu não penso assim em que dosagens entram na minha mistura, porque não é uma coisa meio matemática, uma equação que eu faço muito clara. Eu tenho a impressão que eu me sinto meio uma esponja, e compor é mais do que uma profissão, é um estado de alerta que você se impõe. E aí tudo pode ser algum estímulo para você... Uma inspiração, Então acho que é uma mistura de inspiração e transpiração. Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás, Não existe outro caminho, né? Para você se aprimorar, você tem que buscar excelência sempre. Então você deixa a inspiração... E tem essa coisa, tudo que eu gosto, que eu ouço e que toca, de alguma maneira eu absorvo aquilo. Ah, eu não sei em que dosagem, assim, eu não paro para isso é disso não. Mas eu trabalho realmente com colagens, como se fossem grandes colagens, e eu me interesso por muita coisa, então pode ter um pouco de tudo. Para você ter uma ideia de como isso é claro para mim, no Brasil, para qualquer um brasileiro, é fácil de identificar no meu trabalho o que ele tem de nordestino, por exemplo. Não é não? É fácil, qualquer um diz, nordestino e tal. Quando eu saio do Brasil, isso se perde. Ah, acabou. Aí as pessoas se identificam justamente o que tem do meu trabalho que não é brasileiro. É o que ele tem de funk, o que ele tem de rock, o que ele tem de pop. Porque... É isso que atrai o gringo, porque ele não tem nem conhecimento da história, nem um conhecimento cultural do como é o país. Ele tem que ter alguma coisa que liga à cultura dele, né? Aí o que tem no meu trabalho que é comum, que é universal, ele reconhece. Já quando eu tô tocando no interior de Pernambuco, não, essa coisa se perde. Aí, e o cara lá que tem informação só cultural vai perceber no meu trabalho só isso, né? Então eu acho que eu não tenho muita preocupação em que dosagens entra o quê. na minha música. Mas eu sei que é misturado, tudo que eu faço é misturado. E tem uma variação, né? Você já teve mais acústico, aí às vezes você ficou mais pesado, mas é tudo assim. Eu acho que você pode. A canção, eu quando penso a canção, eu penso ela crua. Isso significa que ela despida de qualquer arranjo. É ela, a melodia e um acompanhamento, no máximo uma harmonia. Isso é uma canção. Você pode vesti-la de várias maneiras. Pode. Você pode vestir, você pode ir na praia à tarde, aí você bota uma sunga nela. Mas se for no domingo à noite, num teatro municipal, aí você bota uma roupa de gala nela. Então a canção é a mesma coisa, faz parte de um processo de criar que eu não aprendi. Eu acho que isso é que é a questão maior. Assim. Não foi um processo acadêmico. Eu não entrei numa escola e saí sabendo como se compõe. Não, eu fui é tentativa. Erro e acerto. Erro e acerto. E a permanência em perseguir isso. Porque se você faz isso durante muito tempo, é natural que você vai descobrindo mecânicas de fazer, você vai descobrindo tipo de manejos que você pode fazer. Como fazer uma sementeira bacana para aquilo gerar. Então isso tudo tem a ver com uma autoaprendizagem. E deixa eu só te perguntar uma dúvida assim, que eu tenho. Os músicos que te acompanham, você chama eles por causa do tipo de música ou a música se transforma pelo tipo de músico que você chamou? Isso é uma boa pergunta. Para te responder, eu tenho que te dizer que teve um momento na minha vida que eu percebi que existiam dois caminhos. Quase nunca eles correm juntos. No caso de todos os artistas. Um é o caminho indoor, quase hospitalar, que é entrar no estúdio e gravar alguma coisa. E outro é o caminho do show, do que acontece naquele exato momento. Eu separei bem os dois. É? Bem, bem, bem. Quando eu tô... Gravar significa experimentação pra mim. Então, assim, eu tenho um grupo que toca comigo há muitos anos no palco. Mas, pô, na hora que eu vou gravar... Você quer? Eu não quero... Porque são meus irmãos de parada. Nessa hora, eu quero a surpresa, o inusitado. Geralmente, eu chamo porque eu nunca trabalhei, mas que eu tenho algum tipo de admiração. Dá aquela adrenalina, né? Até pra gente se estimular. É assim. Então, o disco, pra mim, é um tipo de mecânica e processo bem diferente do que é o palco. O palco tem uma coisa da convicção, que se você errar convicto, é acerto. É, isso aí você... reafirma e... o tempo todo. No estúdio é diferente, porque tem uma questão hospitalar e de aprimoramento que geralmente vai dando uma frieza em tudo. Ele vai ficar, você já sabe que aquilo vai repetir igualzinho aqui. Aí eu uso um pouco da filosofia do estúdio no palco. Ou seja, no palco não pode ser só o arrompante. Você tem que ter um preparo, uma tecnologia e tal. E joga um pouco da emoção do que é no palco. No estúdio, jamais eu faço dever de casa. Eu vou gravar, o cara vai, a música tal, não mostro não. Eu vejo no estúdio. Não por uma irreverência ou por um desrespeito, mas por acreditar que sob o impacto da primeira audição, tudo acontece de maneira diferente. First take, né? Primeira. Yes. Então eu fui adequando essas duas coisas e fazendo com que elas corressem de alguma maneira paralela. Mas o processo de fazer o disco é um. Depois que eu faço o disco, eu junto minha turma, que aí eu tenho uma alta fidelidade, tem gente que está comigo há 25 anos. Ah, que legal. E essa turma diz assim, vamos resolver esse disco no palco, aí é outro como processo. Como vamos fazer? Justamente. Que aí você tem dois prazeres, então. É uma via pô, muito obrigado, maravilhosa. Né? E manda um alô para a Rádio Gaivota aí. Ô, alô, a Rádio Gaivota, aqui quem está falando é a Lenine, dizendo que eu também estou ligado em vocês e sei que vocês também estão ligados em mim.